que sou louco, gosto de cachorrada. Criado em putaria, doido por revoada. Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada. Esse papo de amor, pra mim é só fachada. Ela sabe que sou louco, gosto da cachorrada. Criado em putaria, doido pro revoada. Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada. Esse papo de amor, pra mim é só fachada. Aqui é só prazer. Criado em putaria, doido por revoada. Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada. Esse papo de amor, pra mim é só fachada. Ela sabe que sou louco, gosto da cachorrada. Criado em putaria, doido pro revoada. Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada. Esse papo de amor, pra mim é só fachada. Aqui é só prazer, amor. Se tu gama, eu sinto muito, tu vai se fuder.